Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Colocasse a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos deixar os cuidados deste mundo. As preocupações dessa vida terrena e totalmente passageira, que tomam o nosso tempo de uma forma tão intensa e que tiram o nosso foco daquilo que é eterno. Por isso que Paulo fala que a gente tem que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque ele sabia que é muito fácil a gente desviar os olhos do autor e consumador da nossa fé nesse mundo tão cheio de atividades, tão cheio de atrativos, tão cheio de preocupações. Nós precisamos, para ontem, exercer nossa função como igreja, como corpo de Cristo, e focar nossa vida em fazer aquilo que é importante para Deus. Eu desafio você a responder essa pergunta que foi feita no início. E você, quem você diz que eu sou? E você, quem você diz que eu sou? E buscar de Deus revelação de quem Ele é. E buscar revelação de quem você é no reino de Deus. Eu queria que você ficasse com os olhos fechados mais um pouco. Enquanto os irmãos vão ministrar esse louvor, você vai pedir a Deus, clamar a Deus, e Ele fala que quando você clamar, Ele vai te responder, que você vai invocar e Ele vai te falar coisas que você não sabe. É isso que você vai pedir nessa noite. Deus, eu preciso saber quem é o Senhor e quem sou eu no teu reino e qual a minha função no teu reino. Eu preciso saber, é uma questão de vida ou morte para mim, Senhor. Nós precisamos, como igreja, saber quem nós somos no reino. E você vai continuar em espírito de oração. Orando no espírito. Você não vai pedir nada que a sua carne deseja, mas você vai pedir a vontade de Deus sobre a sua vida. Fala, Deus, eu não sei nem como orar. De repente eu vou orar aqui e vou pedir uma coisa que é para o meu comodismo. Mas eu não quero. Hoje eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Eu quero revelação de quem eu sou no teu reino. Qual o meu papel, qual a minha função. E eu vou pedir que você não abra seus olhos ainda. Você vai ficar orando enquanto os irmãos vão cantar a primeira vez essa música. Você que quer. Cantar essa música como uma oração ao Senhor. Ah, Deus, nós queremos ir além, Pai. Ir muito além, Senhor. Muito além. Livra-nos, Deus, de nos embaraçar neste mundo, Pai. Até na tua igreja, Pai, com as tuas coisas. Nós precisamos focar naquilo que importa para o Senhor. Por isso, desembaraça a nossa vida. Nos libera para focarmos naquilo que é importante para o Senhor. Leva-nos além do que a gente está vivendo hoje, Pai. Leva-nos além. Além. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a tua presença neste lugar. Clamamos, Deus, o teu mover dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra nessa noite, sopra nas nossas vidas, sopra a palavra viva do Senhor sobre nós, traz vida onde há morte. Ah, Deus. Vamos cantar todos juntos essa música. Se você sentir no seu coração de vir aqui à frente para fazer essa oração ao Senhor, leva-me além. Revela-me a tua vontade. Eu quero te seguir conhecendo o Deus que eu sigo e que eu sirvo. Eu te convido a sair do seu lugar com ousadia e se derramar aos pés do Senhor aqui na frente no altar. Se essa é a sua vontade nessa noite, vem aqui à frente. Venha no altar do Senhor dizer a Ele que você quer ir além. Além. Ah, Deus, perdoa, Senhor, muitas vezes a mediocridade da vida que nós levamos, achando que a gente está fazendo muito. Sonda o coração, Senhor. Sonda nosso coração nessa noite. E transforma o nosso interior. Libera os canais da nossa vida para que flua vida e que o rio do Senhor passe. Em nome de Jesus. Ler a ti adoração e